nosso grande inimigo. Você tem inimigos? Você tem inimigas? Qual o seu grande inimigo? Você sabe quem é o grande inimigo que você tem? Aquele que mais te prejudica? Já pensou em alguém? Já pensou? Já parou para pensar? Você vê quantas coisas dão errado na nossa vida? Com certeza é esse grande inimigo que faz isso. Isso mesmo. Muita gente nem sonha com isso. Mas você vê que as coisas dão errado, né? Nunca é como você quer, não é assim? E por quê? Por causa desse grande inimigo. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Hoje você vai conhecer o seu grande inimigo com o Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 5. Não é Sankhya Yoga? Acho que é Sankhya Yoga, hein, Bimala? Sei lá. Não lembro o nome do capítulo. Ah, você quer demais também, né? Você quer que eu lembre o nome do capítulo? Ah, não dá, eu sou ruim de serviço. É, o problema é o grande inimigo que faz isso também. O grande inimigo, se não for o culpado totalmente, se ele não for o grande culpado, ele é um grande inimigo. Tá bom, é o que nós vamos ver, né? No Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 5. E nós vamos ler, vai abrindo aí o Gita, e nós vamos ler também o Shrima Bhagavatam, vamos ler o livro Krishna, se eu não falar demais. Não, vai dar tempo tranquilo, Bimala, hoje está sossegado, tem pouca coisa para fazer, só tem esse monte de livro para ler. Não, não estou achando ruim, não. Eu gosto de ler os livros de Prabhupada, na verdade eu queria estudar os livros de Prabhupada. Por que eu não faço isso? Por causa desse grande inimigo. Tudo é o culpado é ele. Muita gente, está jogando a culpa, é fácil jogar a culpa nos outros. Não, nós estamos falando aqui não para jogar a culpa nele, mas sim para identificar ele e vencer ele. É um negócio. Então aqui se dá, aqui se mostra o problema, a causa do problema e como eliminar o problema. Aí a gente segue se quer, né? Esse é o ponto. A gente segue, a gente faz ou não, depende da gente. Nós é que escolhemos. Então o ponto aqui é mostrar o problema, que é o grande inimigo, a causa dele, né? Onde ele começa e como acabar com ele. Tá, já falei demais. Tá bom, Bimala, é o inimigo. É o grande inimigo que está fazendo isso. Então vamos lá. Fazer o quê? É ele, Bimala. É o nosso grande inimigo. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então é isso, vamos tentar cantar o verso 5 do capítulo 6. Udare atmanatmanam natmanam avasadaye atmaivahi atmano bandu atmaivari puratmana. Tradução palavra por palavra. Udare, a pessoa deve entregar. Atmana, pela mente. Atmanam, a alma condicionada. Na, nunca. Atmanam, a alma condicionada. Avasadaye, por em degradação. Atma, mente. Eva, certamente. Ri, de fato. Atmana, da alma condicionada. Bandu, amigo. Atma, mente. Eva, certamente. Ripu, inimigo. Atmana, da alma condicionada. Tradução completa. Um homem deve se elevar com sua própria mente e não se degradar. A mente é o amigo da alma condicionada e seu inimigo também. Aí, duas caras, agente duplo. A palavra Atma denota corpo, mente e alma, dependendo de diferentes circunstâncias. No sistema de yoga, a mente e a alma condicionada são especialmente importantes. Está vendo? Duas coisas, né? A mente é uma coisa e a alma condicionada, outra coisa. Muita gente não sabe disso, né? Eu mente? Não, eu alma. Eu alma, minha mente. Duas coisas, né? Mente e alma. Muita gente acha, não, eu sou o corpo. Então eu sou cabeça, eu sou mente, eu sou o braço. Não, eu sou alma. Alma eterna. Então, desde que a mente é o ponto central da prática de yoga, Atma aqui se refere à mente. O propósito do sistema de yoga é controlar a mente e tirá-la do apego aos objetos dos sentidos, onde os problemas começam. A mente, ela se apega aos objetos dos sentidos, que é superior a ela. É, tem esse detalhe, né? Por isso que nós somos arrastados, Bimala. Arrastados, é. Por isso que nós somos arrastados pelos sentidos. Pior que isso, né? Como o Prabhupada está explicando aqui, ó. Esse sentido da mente, que nós temos seis sentidos, incluindo a mente. Então, além de sermos arrastados pelos sentidos, desculpem, pelos objetos dos sentidos, ficamos apegados a ele. Isso mesmo. Então nossa mente é apegada aos objetos dos sentidos. Aqui se enfatiza que a mente deve ser treinada para que se possa salvar a alma condicionada do lodo da ignorância. Por isso que a gente tem que estudar os livros de Prabhupada, né? Estudar seriamente e profundamente o Bhagavad Gita como ele é, na companhia dos devotos, ou tirando as dúvidas com o devoto. Ah, mas eu moro longe de tudo. Mas a internet agora encurtou o mundo inteiro. O mundo inteiro está a um clique. A um clique, é uma dedada na tela, né? Então aqui se enfatiza que a mente deve ser treinada. Como treinar a mente? Vamos ver. Para que possa salvar a alma condicionada do lodo da ignorância. Então, se não, meu amigo, nós vamos continuar indo cada vez mais para o buraco. Por quê? Por causa da mente apegada aos objetos dos sentidos. Na existência material, a pessoa está sujeita à influência da mente e dos sentidos. Aí piorou, né? Porque a mente se alia aos cinco sentidos. E aí é 6-1. Imagina, 6-1. É por isso que a gente dança, né? A gente está sempre dançando, a gente sempre perde, a gente sempre se enrola. De fato, a alma pura se envolve no mundo material por causa do ego da mente. Aí mais um inimigo que deseja dominar a natureza material. O ego da mente. Se não bastasse a mente e os cinco amigos da mente, os cinco sentidos, ainda tem o ego da mente. Portanto, a mente deve ser treinada para que não venha a se atrair pelo brilho da natureza material. Tá vendo? Senão ela fica atraída. Ó, que bela mulher. As feias não. As feias não atraem, irmão. O que atrai são as belas mulheres. Que belo carro. Que bela casa. Que bela moto. Que belo celular. Que mais? Qual o objeto dos sentidos aí? Qual o objeto do sentido que mais atrai? Que belo emprego. Né? Que belo emprego. Que belo clube. Que belas férias, que belo isso, que belo aquilo. Então, a mente deve ser treinada para que não venha a se atrair pelo brilho da natureza material. E dessa maneira, a alma condicionada que somos nós pode ser salva. Uma pessoa não deve se degradar pela atração dos objetos dos sentidos. Na verdade, normalmente as pessoas estão escravas dos objetos do sentido, na verdade da mente, né? A mente se apega, a mente quer um carro novo, não é, Bima? A mente quer um carro novo, a mente deseja aquele carro, a mente quer aquele carro, aí junto o ego da mente que quer dominar a coisa. Então eu vou trabalhar dia e noite, vou fazer, vou trabalhar em 2-3 empregos, vou fazer isso, vou aquilo, vou conseguir esse carro. Vou pensar positivo. A mente tem esse lado também. Tem um lado positivo e um lado negativo. E aí tem a mente de outras pessoas descontroladas. Isso mesmo, você merece mesmo. Todo mundo merece ter um carro novo. Todo mundo merece isso. E aí o bestão. É bestão, né? Besta, ignorância, besta. Né? Nossa, quantos sinônimos nós vimos lá da necessidade. Poxa vida, besta, tolo. Idiota também tem lá nos no sinônimos lá. Vai e pega, faz o quê? Se mata de trabalhar, se mata de pensar, se mata de calcular. Para quê? Para conseguir o que a mente quer, que é o carro novo. Ela está atraída, está pegada ao carro novo, quer esse carro, eu quero, se não tiver esse carro eu vou morrer, e por aí vai. E por que que eu não consigo? Todo mundo com... Nossa, é um turbilhão de ideias. Poxa vida, turbilhão, digo, o que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein? E quanto mais ela se atrai por objetos dos sentidos, mais se envolve na existência material. Tá vendo? Cada vez se enrola mais nessa rede de ignorância, nesse, como o Prabhupada falou, no lodo da ignorância. Areia movediça, se atola no lodo, na areia movediça, e cada vez é sugado, cada vez mais sugado, pira, fica louco, né? E a melhor maneira de se desvencilhar de tudo isso é sempre ocupar a mente em consciência de Krishna. Aí, a saída aí, a cura para essa loucura da mente, dos sentidos, dos cinco sentidos com a mente, do ego da mente. A palavra ri é usada para enfatizar este ponto, de que a pessoa tem que fazer isso, se quiser se dar bem. Se não quiser se dar bem, tudo bem, continua aí sendo escravo da mente, dos sentidos e dos objetos dos sentidos. Também está dito, né, que para o homem a mente é a causa da prisão e a mente é a causa da liberação. Está vendo quem vai te colocar na cadeia de nascimentos e mortes? A mente. A mente descontrolada, apegada aos sentidos e aos objetos dos sentidos. Então a mente é a causa da prisão E a mente é a causa da liberação. Como isso? A mente absorta aqui, ó. A mente, Prabhupada explica. Krishna fala e Prabhupada explica, e aí a gente entende, né? É, se eu não atrapalhar muito, né, Bíblia? É verdade. A mente absorta em objetos dos sentidos é a causa da prisão. Tá vendo? Por que que a gente está preso a todas essas loucuras e problemas que a gente cria e que aumenta cada vez mais? É isso aí, ó. As pessoas comuns, quem não é um verdadeiro devoto de Deus, quem não é um Hare Krishna de verdade, cada vez se enrola mais. Por quê? A mente absorta em objetos dos sentidos é a causa da prisão. É, então, e ainda tem supostos ou pseudos religiosos que falam que não, você tem que correr atrás de prosperidade. A mente dele louca também incentiva a sua mente louca a correr atrás de carro, casa e belos carros, belas mulheres, belos filhos, belo tudo. E aí, meu amigo, é cego guiando o cego, vão todos para o mesmo buraco do inferno, né? Vida após vida, e pior é isso, é vida após vida, e cada vez se enrola mais. E cada vez aquela sede, aquele desejo de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais sexo, mais dinheiro, mais sexo, mais prosperidade. Tudo isso por quê? A mente absorta nos objetos dos sentidos, né? É a causa da prisão. E a mente desapegada dos objetos dos sentidos é a causa da liberação. Tá vendo? O problema e a solução. A mente desapegada dos objetos dos sentidos é a causa da liberação. Portanto, a mente que está sempre ocupada em consciência de Krishna é a causa da liberação suprema. Aí, ó. A solução. Ó, como acabar com todos os problemas. Se ocupar em consciência de Krishna. Então, quem se ocupa em consciência de... Quem ocupa a mente, né? Em consciência de Krishna, se libera. Quem não se ocupa em consciência de Krishna, se enrola, se prende cada vez mais. É isso aí, ó. Causa da liberação, a mente ocupada em consciência de Krishna. Pensar em Krishna, ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, naturalmente. Viver para Krishna, servir os devotos de Krishna, fazer serviço para Krishna. É, porque você tem que pensar alguma coisa. A todo instante estamos pensando. Não é verdade, Bimla? Não está pensando? Você não está pensando? O que você está pensando agora? Ah, que o tempo acabou. Parar de falar. Ai, Krishna Balarama Arada, viu que cruz pesada. Que grande inimigo que eu arrumei. A mente descontrolada, a mente... Bom, é isso aí, ó. Causa do problema, confusão e prisão. Pensar em qualquer coisa que não seja consciência de Krishna. A causa da liberação, se ocupar na consciência de Krishna. Ouvir, cantar, lembrar, dançar, servir. É isso aí. Mente consciente de Krishna. Liberação. Mente sem consciência de Krishna. Mente em qualquer outra coisa. Prisão. Pronto. Ponto final. Acabou. Bom, gente boa... Esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho, porque esses livrinhos, esses Bhagavad Gitazinhos são causa de prisão. O Bhagavad Gita, como ele é, causa de liberação. Aí você escolhe. Está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora... E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções do Bhagavad Gita para ler na tela ou baixar. Mas se você quer ler o Gita, quer ter o Gita na mão, né? Gosta do livro. Não, eu gosto do livro na mão. Então só tem uma opção. Livros de Prabhupada. Está passando aí, você clica. Já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, volumes 1, 2 e 3. Depois a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, que é todo o conhecimento que a gente fala aqui, vivido na prática. Isso não é possível fazer. Tanto é possível que Prabhupada fez e os seguidores fiéis de Prabhupada estão fazendo. Milhares de pessoas no mundo inteiro estão pondo em prática esse conhecimento. Felizmente, nós somos amigos de muitos deles. Nós conhecemos eles pessoalmente e vimos e a gente vê eles pessoalmente fazendo tudo o que é falado aqui. Milhares, no mundo inteiro. Mas são raros, né? Porque você vê, no mundo inteiro, 99,99% das pessoas não estão fazendo isso, né? Então, são raros. Na verdade, são Hare Krishnas de verdade. Infelizmente, somos amigos de muitos deles. E agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 23, Prito Maharaja. Quase, tá vendo? Quase que eu lembrei, Bimala. Prito Maharaja, não, Maharaja Prito volta ao lar. Toda vez eu inverto. Não, eles invertem lá, Bimala. Olha que eu decoro um lado, eles invertem, né? Maharaja Prito volta ao lar, tá bom. Paramos aqui onde ele amalgamou a mente com os sentidos e os sentidos com os objetos dos sentidos, de acordo com suas respectivas posições. E também amalgamou o ego material com a totalidade da energia material, o Mahatattva. Com respeito ao ego, a totalidade... Mesmo assunto, hein? Puxa vida, que incrível, né? Com respeito ao ego, a totalidade da energia material divide-se em duas partes. Uma agitada pelo modo da ignorância e outra agitada pelos modos da paixão e da bondade. Devido à agitação pelos modos da ignorância, são criados os cinco elementos grosseiros. Devido à agitação pelo modo da paixão, a mente é criada. E devido à agitação pelo modo da bondade, o falso ego, ou seja, a identificação com a matéria, é criado. A mente é protegida por uma classe específica de semideuses. Às vezes, considera-se que a mente, Maná, também tem uma deidade controladora ou semideus. Dessa maneira, a totalidade da mente, a saber, a mente material controlada por semideuses materiais, foi amalgamada com os sentidos. Os sentidos, por sua vez, foram amalgamados com os objetos dos sentidos. Os objetos dos sentidos são formas, sabores, cheiros, sons e etc. O som é a fonte última dos objetos dos sentidos. A mente ficou atraída pelos sentidos e os sentidos pelos objetos dos sentidos, e todos eles finalmente foram amalgamados com o céu. A criação é arranjada de tal maneira que causa efeito... A criação é arranjada de tal maneira que causa e efeito seguem-se um após o outro. O processo de fusão envolve o amalgamar do efeito com a causa original. Uma vez que a causa fundamental no mundo material é o Mahatattva, tudo foi gradualmente liquidado e amalgamado com o Mahatattva. Pode-se comparar isso... Deixa eu aumentar o brilho aqui, porque senão não vai. Agora vai. Pode-se comparar isto ao Shunyavada, ou nilismo. Mas este é o processo para purificar a verdadeira mente transcendental, ou consciência. Quando a mente se purifica inteiramente de toda a contaminação material, a consciência pura age. A vibração sonora oriunda do céu transcendental pode limpar de forma automática todas as contaminações materiais, como confirma Chaitanya Mahaprabhu. Chetodarpana Marjanam, a limpeza da mente. Precisamos apenas aceitar o conselho do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e cantar o mantra Hare Krishna para limpar a mente de toda a contaminação material. E isto pode ser considerado o resumo deste difícil verso. Tão logo a contaminação material seja eliminada mediante este processo de cantar Hare Krishna, Hare Rama, todos os desejos e reações a atividades materiais extinguem-se de imediato e a vida real, a existência pacífica, começa. Nesta era de Kali que estamos vivendo, é muito difícil adotar o processo de yoga mencionado neste verso. A menos que sejamos muito peritos nessa yoga, o melhor é adotar o processo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna Sankirtanam, que é cantar e dançar, o sacrifício, né, de cantar e dançar em grupo os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Ou individualmente, né, quietinho no seu cantinho, na sua praça, no seu carro, onde você quiser, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Tá vendo? Não tem desculpa, né? Ah, não gosto de cantar e dançar em grupo, não gosto, tudo bem, não gosto, então canta sozinho aí. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deste modo, podemos nos livrar gloriosamente de toda a contaminação material mediante o simples processo de cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Assim como a vida neste mundo material começa com o som material, de modo semelhante, a vida transcendental começa com esta vibração sonora transcendental. Está vendo? Quer transcender? Cante o mais puro e o maior de todos os mantras, Hare Krishna, Hare Rama. Quer continuar no lodaçal da ignorância? Cante qualquer coisa. Preto Maharaj então ofereceu a designação total da entidade viva ao controlador supremo da energia ilusória. Libertando-se de todas as designações em cuja armadilha a entidade viva caiu, está falando de nós, ele se libertou através do conhecimento e da renúncia e mediante a força transcendental de seu serviço prático e amoroso a Deus. Dessa maneira, situando-se em sua posição constitucional original de consciência de Deus, consciência de Krishna, ele abandonou este corpo como um mestre ou um controlador dos sentidos. Todos nós podemos e devemos controlar os nossos sentidos, incluindo a mente, nossos seis sentidos, incluindo a mente. como nós vimos no Bhagavad Gita, né, e estamos vendo agora também, e como vemos o exemplo desse devoto puro de Deus aí, que viveu sabe lá quantos milhões de anos atrás. Ah, mas isso naquela época? Não, não é naquela época, tanto não é que nós tivemos agora um devoto puro que fez isso pra, e mostrou, foi filmado, gravado, fotografado pelo mundo inteiro, né? E tá aí o modelo de pessoa autorrealizada e de devoto puro de Deus, modelo de tudo que você quiser, né? De uma pessoa perfeita, completa, pura, Prabhupada. Viveu aí até 1977 e pôs tudo isso em prática. Tudo que está sendo falado aqui, ele pôs em prática, e os seguidores fiéis de Prabhupada continuam pondo isso em prática. Então não tem essa coisa que é isso naquele tempo, não. Isso pode ser feito a qualquer momento. Basta ser sincero e desejar profundo. Basta querer parar de quebrar a cara, né? É só querer parar de se ferrar. Como se afirma nos Vedas, a suprema personalidade de Deus é a fonte da energia material. Consequentemente, às vezes, ele é chamado de Maya Maya, ou a pessoa suprema que pode criar seus passatempos através de sua potência conhecida como energia material. A diva, que somos nós, ou a entidade viva individual, cai na armadilha da energia material pela vontade da suprema personalidade de Deus, está vendo? Sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Então, por que eu me iludi? Por quê? Pela vontade da suprema personalidade de Deus, Krishna, porque sempre é feita a vontade de Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. No Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 61, ouvimos que Ishwara Sarvabhutanam Hride Deshe Junati Stati Brahmayam Sarvabhutani Jantra Rudrani Mayaya. Esse negócio de Mayaya, mau negócio para nós, Maia, mau negócio. A ministra da ilusão calça o butinão com o bico de aço e mete o chute no nosso focinho, né? A todo instante aí. É, a natureza não dá moleza, desce o cacete mesmo, né? Ishwara, a suprema personalidade de Deus, Krishna, encontra-se dentro do coração de todas as almas condicionadas. E, por sua vontade suprema, a entidade viva, ou a alma individual, que somos nós, obtém a oportunidade de dominar a natureza material em várias classes de corpos que são conhecidos como jantra, né? Ou seja, os veículos móveis oferecidos pela totalidade da energia material, maya, é, os veículos carnais. Olha aqui esse modelo aqui, se você entrar nesse corpo aqui, você pode voar. Se você entrar nesse corpo aqui, você pode comer carne fresca. Se você entrar, 8 milhões e 400 mil veículos diferentes para a gente tentar ser feliz sem Deus. Que legal, hein? É muito legal. Só que em todos esses veículos a gente só fica perdido. Ferrado. Mas nesse veículo carnal, de forma humana, a gente tem a chance de sair fora de todos os problemas, de todos esses sofrimentos, se a gente usar de forma correta esse veículo, né? Se não, meu amigo, a gente se ferra novamente. Então, embora a entidade viva individual, diva, que somos nós, e o Senhor Krishna estejam ambos situados dentro da energia material, o Senhor Krishna orienta os movimentos da alma diva, que somos nós, oferecendo-lhe diferentes classes de corpos através da energia material. E dessa maneira, a entidade viva fica vagueando pelos universos sob várias formas de corpos e se envolve em diferentes situações, compartilhando das reações e atividades fruitivas. É, evoluindo, evoluindo, subindo e descendo, uma hora estamos nos planetas superiores, paradisíacos, celestiais, outra hora estamos nos planetas intermediários, como agora, e ora estamos nos planetas infernais, inferiores. É isso aí, a gente fica vagando aí dentro das 10 paredes do universo. Quando Prita Maharaja tornou-se transcendentalmente poderoso através do realce de seu conhecimento transcendental, Jnana, e de sua renúncia dos desejos materiais, ele se tornou um mestre, um senhor de seus sentidos, às vezes chamados de swamis, goswamis e maharajas, né? Isto quer dizer que ele já não era controlado pela influência da energia. Ah, para aqui. Quando Prita Maharaja tornou-se um mestre, um prabhu, um swami, um goswami, um maharaja. Então, vamos parar nesse ponto, já deu tempo. Vamos ver quando a pessoa se torna um mestre espiritual. E todo mundo pode e deve se tornar um mestre espiritual, um senhor dos sentidos, um maharaja, um grande rei. E reinar dentro desta cidade de 9 portões, o corpo material. Vamos parar aqui, tá? Quando Prita Maharaja se tornou transcendentalmente poderoso, todo mundo deve se tornar poderoso através de Jnana, conhecimento. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra de graça essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, só tem mais uma opção que está passando agora, que é Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você já encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Tá bom, Bimala? Atravessei o tempo. Tem hora que eu atravessei o tempo aí. Atravessei igual. Quem atravessa? Hã? Ah, não vai falar. Ah, bom, tá bom. Bimala, você tem que ouvir o Prabhu Ramadas. Ele falou: Nayana, não canta não, Nayana. Seu negócio não é cantar, Nayana. Não canta não. Tá vendo, Bimala? Escuta o Prabhu lá. Bota aí outra pessoa para cantar, então para com esse negócio de cantar aí. Aí é só para se ocupar, é só para passar vergonha, não, para se ocupar, é serviço. Tá bom, então tá bom, a senhora é que manda, a senhora é a diretora, fazer o quê, né? E eu, o cachorro bailarino, o macaco bailarino, o cachorro bailarino, é uma besta mestrada. Tá bom, sim, senhor. Paramos aqui, ó. Onde a gente estava, nem lembro. Ah, não, ia começar a guerra, né? Krishna começou a invadir lá a cidade do demônio chamado Mura. Não, demônio. Não, é como que chama o devoto? Devoto não, o devoto. Oh, Krishna Balarama Arada. Não lembro o nome do cidadão. Mura era o demônio amigo dele. Tá. Ah, não lembro, Bima. Não lembro. Daqui a pouco falo o nome dele, o nome lá do demônio que sequestrou as rainhas, as princesas, desculpem. Quando Krishna chegou, ele quebrou todos os fortes em pedaços com os golpes de sua massa. E a força militar se espalhou de cá para lá pelo constante ataque das flechas de Krishna. Com seu célebre Sudarshana Chakra, arma disco, ele contra-atacou a cerca eletrificada. Os canais de água e a cerca gasosa foram feitos nulos e vazios, e ele cortou em pedaços a tela eletrificada fabricada pelo demônio Mura. Com a vibração de seu búzio, ele não só quebrou os corações de grandes guerreiros, e também as máquinas de guerra que estavam lá. Similarmente, as muralhas em volta da cidade foram quebradas por sua massa invencível. A vibração de seu búzio soava como um raio na hora da dissolução de toda a situação cósmica. O demônio Mura ouviu a vibração do búzio, acordou de seu sono e pessoalmente saiu para ver o que aconteceu. Ele tinha 5 cabeças e fazia tempo que vivia dentro da água. O demônio Mura era tão brilhante quanto o sol na hora da dissolução da manifestação cósmica, e seu temperamento era igual ao fogo ardente. A refulgência de seu corpo era tão brilhante que era difícil vê-lo com os olhos abertos. Quando ele saiu, primeiro de tudo ele pegou o seu tridente e começou a investir contra a suprema personalidade de Deus, Krishna. O ataque do demônio Mura era como uma grande serpente que ataca Garuda. Seu humor de ira era muito severo e ele parecia pronto para devorar os 3 mundos. Primeiro de tudo, ele atacou o carregador de Krishna, Garuda, por girar o seu tridente e começou a vibrar sons através de suas 5 faces como o rugido de um leão. O rugido produzido pela vibração de suas bocas se espalhou por toda a atmosfera até que se estendeu não só no mundo inteiro, mas também no espaço exterior, de cima a baixo e para fora nas 10 direções. Dessa forma, o som ribombava por todo o universo. O Senhor Krishna viu que o tridente do demônio Mura gradualmente investia em direção a seu carregador Garuda. Imediatamente, com uma artimanha de sua mão, ele pegou 2 flechas e as atirou em direção ao tridente e o cortou em pedaços. Simultaneamente, com o uso de muitas flechas, ele perfurou as bocas do demônio Mura. Quando ele se viu superado pela suprema personalidade de Deus, Krishna, o demônio Mura imediatamente começou a atacá-lo com grande ira com sua massa. Porém, o Senhor Krishna, com sua própria massa, quebrou a massa de Mura em pedaços antes que pudesse alcançá-lo. O demônio, desprovido de suas armas, decidiu atacar Krishna com seus fortes braços. Mas, com a ajuda de sua Sudarshana Chakra, Krishna imediatamente separou as 5 cabeças do demônio do seu corpo. O demônio então caiu na água justamente igual a um pico de montanha que cai no oceano depois de ser atingida por um raio de Indra. Esse demônio Mura tinha 7 filhos chamados Tara, Antariksha, Shravana, Vibhavasu, Vasu, Nabaswam e Aruna. Todos eles ficaram perturbados e vingativos por causa da morte de seu pai, e a fim de retaliar, eles se prepararam com muita ira para lutar contra Krishna. Eles se equiparam com armas necessárias e situaram Pita, outro demônio, para agir como comandante na batalha. Pela ordem de Bulmasura, todos eles combinados atacaram Krishna. Quando eles chegaram perante o Senhor Krishna, começaram a chover nele muitos tipos de armas, como espadas, massas, lanças, flechas e tridentes. Todavia, eles não sabiam que o poder da suprema personalidade de Deus, Krishna, é ilimitado e invencível. Krishna, com suas flechas, cortou todas as armas dos homens de Bulmasura em pedaços. cortou como grãos. Krishna então atirou suas armas e o comandante-chefe de Bulmasura, Pita, junto com seus assistentes, caíram abatidos, com suas vestimentas militares cortadas e suas cabeças, pernas, braços e coxas cortados. Todos eles foram mandados para o superintendente da morte de Amaraja. Bulmasura também era conhecido como Narakasura, porque acontecia de ele ser o filho da terra personificada. Quando ele viu que todos os seus soldados, comandantes e guerreiros foram mortos no campo de batalha pelos golpes das armas da personalidade de Deus, Krishna, ele ficou excessivamente furioso com o Senhor. Então, saiu para fora da cidade com um grande número de elefantes, os quais todos nasceram e foram criados na beira do oceano. Todos eles estavam altamente intoxicados. Quando eles saíram, eles viram que o Senhor Krishna e sua esposa estavam belamente situados no alto do espaço sideral, justamente igual a uma nuvem escura sobre o sol, que brilha com a luz da eletricidade. O demônio Bulmasura imediatamente atirou a arma chamada Shatagni, com a qual ele podia matar centenas de soldados com um golpe, e simultaneamente todos os seus assistentes também dispararam suas armas respectivas na suprema personalidade de Deus, Krishna. O Senhor Krishna começou a contra-atacar todas essas armas por disparar as suas flechas emplumadas. O resultado desse combate foi que todos os soldados e comandantes de Bulmasura caíram no chão. Seus braços, pernas e cabeças foram separados de seus troncos, e todos os seus cavalos e elefantes também caíram com eles. Assim, dessa forma, todas as armas lançadas por Bulmasura foram cortadas em pedaços pela reação das flechas do Senhor Krishna. O Senhor Krishna lutava no dorso de Garuda, e Garuda também ajudava o Senhor por atacar os cavalos e elefantes com suas asas e por dilacerar as suas cabeças com suas garras e bico afiado. Os elefantes sentiam muita dor por causa do ataque de Garuda sobre eles, e todos eles dispersavam do campo de batalha. Bulmasura sozinho permaneceu no campo de batalha, e ele se engajou em lutar com Krishna. Ele viu que o carregador de Krishna, Garuda, causava grandes perturbações aos seus soldados e elefantes, e com muita ira ele atacou Garuda com toda a sua força, que desafiava a força de um raio. Felizmente, Garuda não era um pássaro comum, e ele sentiu os golpes dados por Bulmasura, justamente igual um grande elefante sente o impacto de um colar de flores. Bulmasura então viu que nenhum de seus ardis agiria sobre Krishna, e ele ficou ciente de que todas as suas tentativas de matar Krishna seriam frustradas. Mesmo assim, ele tentou pela última vez, pegou o tridente na mão para atacá-lo. Krishna era tão ágil que antes de Bulmasura poder trocar ou tocar o seu... não é fácil, mas tá vendo? Fez eu errado, né? Aí eu errei antes. Não, eu errei depois do barulho aí, ó. Tá tão emocionante a batalha, vou acabar de ler esse pedacinho aqui. Krishna era tão ágil que antes de Bulmasura poder tocar em seu tridente, sua cabeça foi cortada pelo afiado disco Sudarshana Chakra. Sua cabeça, iluminada por brincos e elmos, caiu no campo de batalha. Na ocasião, quando Bulmasura foi morto pelo Senhor Krishna, todos os demônios familiares começaram a chorar em desapontamento, e as pessoas santificadas começaram a glorificar as nobres atividades heróicas do Senhor Krishna. Por aproveitar essa oportunidade, os habitantes dos planetas celestiais começaram a chover flores no Senhor Krishna. Nesse momento, a Terra personificada apareceu perante o Senhor Krishna e o... para aqui. Bom, tá bom, acabou a guerra, acabou a batalha. Agora vamos continuar no pós-batalha no próximo programa. Tá bom, então tá bom. Esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha você encontra o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar.